lugar diferente. A liberdade ali é total. Lá o mal não existe. A alegria é tão natural. Aos que ali chegar, este lugar de beleza é pra mim. Cada um, a vida que vou desfrutar é sem fim. Cada um. Estarei na cidade do meu rei. Hosanas cantando ali entrarei. Muitos também comigo. Todos quantos se tornaram irmãos de Cristo se fizeram amigos. Este lugar de beleza é pra mim. Cada um, a vida que vou desfrutar é sem fim.